Sabe que nesta vida, ou a gente se torna parecido com Jesus, ou a gente se torna parecido com o diabo. Você escutou o que eu disse? Vou dizer de novo. Nesta vida, a gente se torna parecido com Jesus, ou parecido com o diabo. Uma imagem nós vamos carregar sobre nós. Imagem agora me refiro a uma natureza, a um tipo de vida. Nós vamos carregar sobre nós. Eu tenho visto pessoas idosas, crente, quanto mais velho, melhor. Você sabia? Quem anda com Deus, quanto mais tempo anda com Deus, melhor ele fica. Mais experiente, mais parecido com Jesus. Agora, o não cristão, quanto mais tempo ele vive, mais parecido com o diabo ele fica. Pastor, isso é muito radical, isso é muito feio. Bom, por um lado é muito feio mesmo, mas por outro lado é muito bonito. Quanto mais tempo você tem de fé e de relacionamento com Deus, mais lindo você fica. O apóstolo Paulo, ele disse, se o nosso homem exterior, falando agora da nossa corporalidade, o nosso corpo, se ele está se desfazendo com a idade, o nosso homem interior se renova dia a dia. Você fica mais lindo, mais renovado, mais parecido com Deus à medida que a tua idade avança. Deus faz questão de colocar dentro de ti algo que é dele. Você sabia que ainda que se seu corpo morra, o teu espírito não morre nunca? Você sabia disso? Então nós somos seres imortais. Você sabe disso também. E até o velho corpo, depois de bem idoso ou doente, morrer, for sepultado, diz a palavra de Deus, que esse velho corpo será refeito um dia, no dia da ressurreição final. Mas eu não quero falar agora do final, eu quero falar desse período que estamos vivendo. Escute o que Deus diz. Quando tudo começou, quando a vida humana começou, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o fez homem e mulher. E o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem. E ele seja conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus disse, e quando ele combinou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles fizeram uma combinação, vamos fazer um ser, assim como nós, da mesma natureza que nós. Portanto, cada um de nós é portador da natureza de Deus dentro de ti. Nós não somos deuses, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma parte do ser de Deus está dentro de ti. O que, que tu acha disso? Está aqui na palavra de Deus. Está escrito. Vamos agora, convido você a abrir comigo, Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 7. Versículo 7. Ali diz, para que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, o que formei e fiz. Se você tem uma caneta na mão, marque aí, na sua Bíblia, os criei para a minha glória. Tome nota disso. Mas lá no Novo Testamento, em Romanos capítulo 3, versículo 23, lá diz, todos pecaram e carecem, estão destituídos viram a glória de Deus. Vamos lá, vamos montar esse quadro todo. No início de tudo, Deus criou um homem perfeito, com total saúde, com imortalidade, e essa imortalidade ainda permanece no nosso espírito, não mais no nosso corpo. Deus criou nós com um caráter perfeito, com completamente santos, sem qualquer erro. Adão e Eva, não sabemos por quanto tempo viveram sem nenhum defeito. Algo de Deus estava dentro deles. Nós até dizemos ontem no seminário que o Adão devia ser, e Eva, luminosos. Afinal, glória também significa brilho, resplendor. E quando o ser humano, então, ele é ludibriado, ele é enganado pelo diabo, e ele, de certa maneira, fez a escolha errada, ele perde saúde, perde tempo de existência física, ele perde relacionamento com Deus, e agora aquilo tudo que era perfeito se desfez, ruiu. E o ser humano ganha com o pecado. Uma natureza, algo ruim se implanta dentro dele. Mas veja, Deus nos criou para a glória dele. Você já pensou alguma vez, o que é que você veio fazer aqui no mundo? Estou olhando a vocês e conheço muitos e muitos. Conheço até da profissão de muitos de vocês. Mas você não é a sua profissão. Você não veio nesse mundo para ser. Você está realizando algo. Mas esse realizar algo não é a tua identidade. Não confunda estas coisas. Ah, eu vim aqui nesse mundo para ser pastor. Amém. Eu vim aqui nesse mundo e a minha atividade profissional é mecânico, é motorista, é médico. Essa é uma atividade, amém. Mas tem algo maior que nós viemos fazer aqui nesse mundo. E eu vou dizer agora, é recuperar o que Adão perdeu. Mas eu não posso recuperar isso pela minha força. Afinal, algo que foi perdido. Deus decidiu mandar o filho dele para trazer a glória de volta. A glória era como se fosse, Adão, uma cópia de Deus. A imagem era aquela cópia. E aquela cópia foi borrada. Pode ser que a gente poderia pegar uma imagem e dizer, o diabo amassou a cópia, rasgou a cópia e jogou no lixo. E o homem, por um tempo longo, se tornou, vamos dizer, um lixo. Mas graças a Deus, não precisamos ficar na condição de lixo. Tem pessoas que você olha para elas e diz, eu vejo Deus na tua vida. O jeito que tu vives, o jeito que tu falas, o jeito que tu reages também em circunstâncias difíceis, eu vejo Deus na tua vida. Para outros a gente poderia dizer, a gente não diz, eu vejo o diabo na tua vida. Podes concordar comigo ou não? Pega um irmãozinho, uma irmãzinha que só resmunga, só murmura, murmura, murmura. Ou uma pessoa que mente, uma pessoa de má índole, de mau caráter. Então a gente realmente vê o diabo naquela vida. A imagem lá do passado foi borrada sim. A imagem de Deus, mais do que borrada, foi apagada. E onde Deus não está, alguém está ocupando lugar. E uma imagem ruim e toda distorcida foi feita. Deus está dizendo na palavra dele que o propósito da nossa existência é viver para a glória dele. Há um propósito universal. Antes da queda, todos os seres humanos seriam cópias de Deus. Afinal, se você pegar uma gravura, um desenho original e fizer uma cópia, sai algo muito semelhante. Não é original, mas sai algo muito semelhante. Nós carregávamos a imagem perfeita de Deus. Quando Deus olhava para Adão, sabe o que Deus via? Olha eu ali. Quando Adão e Eva tiveram aquele tempo de relacionamento perfeito, ele devia olhar para a esposa, vejo Deus na tua vida, minha esposa. Ela olhava para ele e dizia, vejo Deus na tua vida, meu esposo. Você está já entendendo onde nós estamos chegando? Quando você olha para as pessoas com quem você se relaciona, pais e filhos, vejo Deus. Os filhos podem dizer, pai, eu estou vendo que o jeito que tu age, do jeito que tu responde, do jeito que tu faz todas as coisas, é Deus. Um pai assim é fácil de amar. E aí o filho, que é a cópia do pai, a cópia da mãe, e está se relacionando bem com os pais, e os pais têm orgulho de dizer, ah, que bom, meu filho é parecido comigo. Um dia eu disse aqui, quem estava, talvez vá lembrar, no casamento dos nossos filhos, Mauro, lembra? Eu disse para o Isaac, se tu for um marido como eu sou, para tua mãe, tu vai ser um excelente marido para tua esposa. Copia teu pai. Você pode dizer isso para o teu filho? Você pode dizer isso para o teu filho? Na fé a mesma coisa, você pode dizer, copia teu pai, copia tua mãe. Você pode dizer isso? O meu filho é parecido comigo. Ah, quando você anda com Deus, quando você está refletindo a imagem de Deus, o brilho de Deus na tua vida, você pode dizer isso para as pessoas. Não tem nada de orgulho, tem sim de exemplo, de referência. Nós estamos precisando, no mundo evangélico hoje, mais do que nunca, de homens e de mulheres que sejam a referência, que sejam uma cópia, o mais limpa de Deus, o mais nítida, a mais perfeita de Deus. Você tem coragem de dizer isso para alguém? Eu sou parecido com Deus. Deus nos criou para ser parecido com Ele. Tudo que é fora de semelhança com Deus, está errado. E aí começamos a nos parecer com o outro, o maligno. Ah, a palavra de Deus é tão rica, e depois diz que foi perdida essa glória. Todos pecaram, e eles perderam a glória de Deus, ficaram sem ela. Então a gente diz, às vezes, você olha jornal, lê jornal, olha televisão, sabe as notícias do dia a dia da sociedade, diz, que mundo horrível é esse, sabe por quê? Falta a glória, o brilho de Deus nas pessoas. E esse brilho só vem quando a pessoa se converte, se entrega para Jesus e começa a andar em fidelidade com Jesus. A Bíblia chega a dizer lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de Deus. Jesus veio mostrar ao mundo o que Adão não conseguiu mostrar. Jesus, podemos dizer então, veio também recuperar em nosso favor o que Adão perdeu. A imagem. Não adianta nós queremos cobrar de não cristãos. Ah, vocês têm que andar, fazer a vontade de Deus, cumprir os... Eles não conseguem, não tem como eles fazer. Porque falta-lhes a glória. Falta um pedaço dentro deles. Sabe qual é o pedaço? Aquele pedaço, o espiritual, a presença de Deus. Agora nós que já temos andado com Deus, você que tem andado com Deus, então sim, tem um desafio permanente, diário, de deixar Deus brilhar na sua vida. E quanto mais Deus brilha, mais humano você fica. Ah, talvez eu estou me espiritualizando para ficar um semideus. Não! Quanto mais tu está perto de Deus, mais original, o projeto original você está. Um homem que se relaciona com Deus, uma mulher que se relaciona com Deus, que se relaciona com as pessoas de maneira devida. Sair fora do propósito. Veja, Deus criou o ser humano com um propósito. Qual era? A glória. Você carrega dentro de você. Se você já é de Jesus, você carrega a glória. Você carrega a presença de Deus. Você é portador. Mas não basta ser apenas portador de Deus. Ah, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Ele como meu Senhor, e os outros que se virem. Não! Além de portadores, nós somos pessoas que manifestam a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Nesse mundo, cada um tem a sua atividade profissional, mas o propósito da vida é você honrar a Deus. Se você não está honrando, você está fora do propósito. Mas ainda que alguém esteja fora do propósito, dá para retornar ao propósito. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Veja, Deus nos ama tanto, que Ele faz de tudo, mas tudo mesmo, para restituir, poderíamos dizer assim, o que Adão perdeu. Ou outros iam dizer o que o diabo roubou. Mas Deus nos traz de novo, nos realinha, para nós entender o propósito da nossa existência. A finalidade desta vida é ser portador da presença de Deus. Não tem nada mais importante neste mundo. Não tem nada. Mas quando a pessoa não é portadora da glória, e lá no Gênesis já aparece, ela passa a ser portadora da vergonha. Primeiro casal começou a ter vergonha. Quando ela não é portadora da glória, começa a humilhação. Começa então as afrontas, os egoísmos, os prejuízos, as ofensas, as injustiças. Tudo isso vai surgindo abundantemente nas vidas das pessoas. Voltar para a posição certa. Ah, pastor, então dá para voltar lá para o tempo de Adão? Não, não dá para voltar. Aquele tempo já passou, vivemos outra época. Mas dá para voltar, sim, espiritualmente, ao estado correto original. Algo no teu espírito, no teu interior. Eu usei uma figura aqui ontem no seminário. Que quando você se olha no espelho, você vê com nitidez quem você é. Mas agora nesses dias de inverno, você toma banho lá no seu banheiro e o espelho fica completamente embaçado. E aí você vai tentar se ver e não se vê. Porque as muitas gotículas de vapor fecharam a possibilidade de imagem. Mas o que aconteceu com o ser humano foi pior. Pior do que o vapor no espelho. A Bíblia diz que o homem, a mulher, sem Deus, perdeu a presença de Deus que foi posta um dia dentro deles. Aí vem o Senhor porque ama a humanidade e propõe a recuperação da imagem. Mas antes de o homem perder a glória, o brilho, tudo que era da parte do Senhor, teve um outro ser que perdeu também. Lembra o nome dele? Lúcifer. O anjo que era completamente tomado de luzes. O mais luminoso que havia no céu. Ele também perdeu a glória. E o Lúcifer, por ser homicida, por ser ladrão, ele quis tomar o lugar de Deus, se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu, ele então entrou numa condição de trevas. E as trevas que ele tem como criatura, ele quer passar essas trevas para todo mundo. Como ele perdeu a glória, ele quer que você perca a glória também. Ele teve vantagem sobre o primeiro casal? Sim. Mas Deus não aguenta ver a humanidade sem a presença dele. O que restou do homem? O homem que reproduzia exatamente quem era Deus. Restou um trapo. Mas um trapo ainda não é tão problemático, porque um trapo tu joga fora. Um trapo, ele é neutro, ele não faz nada contra ninguém. A não ser que ele está cheio de bactérias contaminando todo ele. Mas o homem precisava, não por causa do homem, por causa de Deus, voltar a uma condição de dignidade de novo. Por que que o Senhor corre atrás do ser humano? Por quê? Você também já parou para pensar a respeito disso? Sabe por quê? Porque o propósito de Deus não muda. O propósito que Deus teve para o primeiro casal, Deus mantém esse propósito. Não mudou nada. Pode ser o pior ser humano da face da terra, Deus mantém o seu propósito de restaurar esse ser humano. O Senhor disse: todas as almas são minhas. Todas. Deus não quer perder. Mas voltamos de novo a dizer aquilo. Assim como Lúcifer destruiu o primeiro casal, você que se converteu, a glória começou, a presença, o brilho começou a ser restaurado. É um processo. Por isso eu disse, quanto mais velho o crente é, melhor ele fica. Mas nesse processo, os propósitos malignos do Lúcifer também não pararam. E ele continua atacando para que de novo agora os crentes saiam do propósito. Deus continua no seu propósito. Satanás também continua no seu propósito. Nós temos visto nos nossos dias milhares e milhares, se diz no nosso país, milhões de desviados. Dizem que o nosso país está em torno de 40 milhões de evangélicos. E outro dia eu vi uma estatística que tinha 32 milhões de desviados. Sobre os desviados, Lúcifer levou vantagem. O desviado é alguém que saiu do propósito. Alguém que experimentou algo de Deus. Alguém no qual a imagem de Deus estava começando a ser reconstruída. E esse alguém, pelo motivo que foi, abandonou o Senhor. E uma vez abandonando o Senhor, a imagem do inimigo começa a ser reconstruída nele. É como se tivesse uma luta dentro das pessoas para ver se Deus vai ser construído ou o diabo vai ser construído naquela vida. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8, 29, que o propósito da vinda de Jesus ao mundo é construir a imagem de Jesus nos filhos de Deus. Sabe o que Deus quer contigo? É te fazer parecidinho com Ele. Eu amo quando você vem na igreja, mas eu amo mais em ver Deus sendo construído na sua vida. Só vir à igreja sem se deixar transformar não vai te ajudar também. Na sua casa, você lê a palavra, você obedece a Deus, no seu dia a dia você anda com Deus. As pessoas vão dizer: eu quero te conhecer mais. Elas vão te dizer isso. Elas vão dizer, me leva na tua igreja. Você sabia? A tua vida é a melhor forma de evangelismo, de levar Jesus aos outros. É a melhor forma. Agora, se alguém vê contradições toda hora na nossa vida, em que o dizemos crer e do Deus Santo que temos, e eles veem que a prática de vida é completamente diferente, então vai acontecer o que diz a palavra de Deus: se nós que somos sal, perdemos o sabor, para mais nada resta a não ser pisoteado pelos homens, vão debochar da nossa fé. Você foi criado, sim, por Deus, para refletir a glória. Ah, mas pastor, tem uma luta dentro de mim, eu sei, ontem falamos muito dessa luta aqui. Tem uma luta entre construir uma imagem e outra, entre deixar crescer a natureza de Deus, a vida de Deus dentro de ti, ou a vida do inimigo dentro de ti. Tem uma luta, sim. Mas essa luta pode ser vencida à medida que você se inclina para um relacionamento com Deus. Romanos capítulo 8 fala isso. Se você se inclina para o Espírito Santo, você deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, afinal, Ele habita dentro de ti. Se você já é um crente em Jesus, Ele habita dentro de ti. Te inclina para Deus. Fica caidinho pelo Senhor. Ama o Senhor. Eu disse para minha esposa ontem, quanto mais eu conheço Deus, mais eu o amo. Quanto mais eu estudo as Escrituras, mais eu aprendo a amar a Deus. Falamos em casa ontem, eu queria dizer para vocês aqui, eu já vi muita gente ser contra o estudo da teologia. Teologia é ler a Bíblia, aprender a aprofundar. Isso é teologia, estudar como Deus nos ama, como Ele nos busca, como Ele nos resgata. Quais também as coisas que Ele nos pede, isso é teologia. Quanto mais eu estudo teologia, mais crente eu fico. Você já viu alguém dizer, ah, não estuda muito, isso é perigoso. Quem foi a pessoa de pouca cabeça que disse isso? Antigamente chegavam a dizer, não lê muito a Bíblia, hein? Eu já vi gente ficar louca, eu não vi nenhum ainda. E nem vou ver. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero conhecê-lo. Ah, eu quero ficar cada vez mais parecido com Deus, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Um dia, se você está fiado só na sua profissão, o que é que tu vai fazer? Se tu acha que a tua identidade é a tua profissão, o que é que você vai fazer quando se aposentar, hein? Entrar em depressão e morrer? Eu não sou a minha profissão. Eu sou o filho de Deus, no qual essa imagem está cada vez mais nítida. E quando você está quase parecido com Deus, andando tudo bem, sabe o que Deus vai fazer? Meu filho, vem para cá. Tu está muito parecido comigo. Vem para cá. Eu tenho um lugar onde tudo é mais perfeito ainda. Isso aconteceu na Bíblia com dois homens. Enoque. A Bíblia diz, é uma das biografias mais curtas da Bíblia, ou a mais curta. Só diz assim que Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Só toda a história de um homem é só isso. Eu não diria só isso, é tudo isso. Enoque viveu 365 dias, anos. O que significa isso? Como se fosse cada dia do ano, ele andou com Deus. Esse homem entendeu o que era ter a glória, a imagem formada dentro dele. Eu não consigo entender, ou até entendo, mas eu não posso aceitar. Quando uma pessoa que já vem conhecendo Deus, troca Deus tão fácil por outras coisas, Por exemplo, uma noite dessas, parece que hoje tem um jogo em Porto Alegre, né? Tem? Pessoal do futebol aí? Tem, né? Eu não entendo como alguém que diz que conhece Deus e vai lá no futebol e não vem congregar, não entendo. A carne dele é mais forte do que a vida espiritual? Ou quando alguém troca uma coisa do Senhor, cá entre nós, por uma coisa fútil, passageira. Ou quando a gente troca uma comunhão com Deus em casa, ler a Escritura, ali a sós com Deus, nós trocamos por um programa de televisão. Seja qual ele for. Não posso entender esse descontrole, essa troca de valores. Como é que a imagem de Deus vai ser formada se nós não investimos nisso? Ah, tenho certeza absoluta que vai acontecer aquilo que a Bíblia diz. Não entristeçais o Espírito Santo. Ah, quando começa a ver essas trocas. Quando nós não entramos numa cooperação com Deus, para que o propósito se realize. O objetivo de Deus é construir Ele próprio na sua vida. Você tem a imagem de Deus? Se você é crente, tem. Mas essa imagem, essa presença e natureza de Deus precisa ser edificada, cuidada, ter zelo por isso, investir nisso, para essa imagem ir cada vez ficando mais nítida, tanto para ti quanto para os outros. Jesus disse um dia, quando orava ao Pai, ele disse assim: Pai, eu tenho transmitido a tua glória para os meus discípulos. Jesus, ele tinha toda a glória de Deus, nesse sentido da natureza de Deus, tudo estava nele. Toda a perfeição, toda a beleza de Deus, todo o poder, toda a santidade, estava tudo em Jesus. E aí Jesus disse, Jesus já estava indo naqueles dias para a cruz. Ele disse: Pai, tudo que me destes, eu transferi para eles. Claro, a glória de Deus, ela não é construída num dia só. Mas é uma caminhada com o Senhor. Que não deveria ser interrompida. Mas se porventura alguém está aqui e interrompeu a obra de Deus no seu coração, então retoma hoje. Esse é o convite mais lindo que você ouviu ultimamente. Retoma. Deixa Deus reconstruir. Se você diz: mas pastor, eu estou todo errado, até o diabo é que está construindo na minha vida. Então vamos fazer o seguinte, chama Jesus. Porque lá em 1 João diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Você não precisa ficar escravo, não precisa ficar amarrado, não precisa ficar também nem mal consigo mesmo, porque o Senhor vai fazer isso na tua vida. A oração de Moisés, vocês viram no início do culto? Senhor, me mostra a tua glória. Que oração. Oração que naquele momento foi pequenina. E ele disse: Senhor, eu quero ver. Mas era uma oração de um homem que ainda não tinha todo o entendimento. Sabe o que, que nós devíamos orar? Não é que eu queira ver a tua glória. Eu quero, Senhor, a tua glória dentro de mim. A revelação do Antigo Testamento para o Novo, a revelação foi aumentando o entendimento dos homens e mulheres que andaram com Deus. A imagem de Deus, o propósito de Deus é construir a imagem dele dentro de ti. Quando alguém olha para ti e diz: olha ali Deus. O jeito de se conduzir, o jeito de se portar, o jeito de viver, olha ali Deus, parecidinho com Deus. Quando a gente olha para as crianças, logo que nasceram, os primeiros meses, todo mundo arrisca um palpite, né? Parecido com a mãe, parecido com o pai. Daniel, eu não arrisquei nenhum, tá? Mas sim, as crianças saem parecidas conosco. E conforme vão crescendo, essa semelhança aumenta. Por isso que eu disse, conforme você vai crescendo na sua fé, a tua semelhança com Deus tem que aumentar. Senão, suspeito que nem a glória começou a ser construída na sua vida. Moisés fez essa oração. Ah, que oração fantástica. E o Senhor depois diz, eu tenho transmitido a glória. O propósito de Deus permanece. Ele não mudou. Anjos, parte dos anjos perderam a glória. O primeiro casal perdeu a glória. E consequentemente todos nós fomos perdendo a glória. Uma semente ruim ficou dentro da natureza humana. Mas aí vem Jesus para restaurar a glória. Ele diz, a palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória. De iluminação em iluminação. Essa natureza, ao longo dos tempos você vai se tornando menos pecador. Você sabia disso? Tem que ser assim. Você vai tendo um coração cada vez mais parecido com o de Deus. Você vai se assemelhando a tudo ao Senhor Jesus. Não é só vir à igreja. Não é só ler a Bíblia. É dizer, Senhor, forma a tua imagem em mim. Não tem nada maior nessa vida. Não tem nada maior. E se porventura alguém chegou aqui também não está andando com Deus, eu quero te convidar a começar uma vida completamente diferente. Ou alguns de nós conhecemos vagamente algumas coisas do Senhor. Não é isso que Deus quer, conhecer Ele vagamente, é conhecê-lo profundamente. Sim, precisa um investimento. O primeiro homem fracassou na finalidade para a qual ele foi feito. A humanidade dos nossos dias tem fracassado também. Mas Deus insiste em colocar Ele dentro de você. Que Deus é esse? Esse é o Deus de amor da Bíblia. Que tem uma afinidade tão grande conosco. E por mais que o ser humano tenha desvirtuado e se desviado e ouvido a voz do inimigo, Deus ainda diz, eu quero formar eu em você. É isso que Deus quer. Se alguém souber de um propósito maior para a existência humana, me diga. Mas o que eu achei na Bíblia foi esse. Olhar uns para os outros e ver Deus. Eu não quero o teu dinheiro. Não quero teus bens. Dinheiro é pouco. Tem quem só pede dinheiro, não pede nada. É burro. Eu quero a tua vida. Deus quer a tua vida. Para dizer, Deus, trabalha em mim. A imagem está caída, está ruída, está distorcida. Um dia uma mulher teve um filho na Bíblia, um filho que ela levou um susto muito grande e deu à luz ao bebê. Essa mulher era uma mulher crente, uma mulher que amava a Deus. E quando ela soube da notícia que tinham roubado aquela arca de Deus, que representava presença e glória, quando veio a notícia, ela ganhou a criança, no susto. E aí todo mundo contente na volta dela, olha que lindo bebê, que lindo. Ela desprezou a criança. E como é que vamos botar o nome nesse menino? E ela colocou o nome, põe o nome nele de Icabod. O que significa Icabod? Foi-se embora a glória de Deus. Tinham roubado a arca. Quando perdemos a glória, tudo o resto não tem valor algum. Você já imaginou como que Adão, quando foi expulso do paraíso, como é que ele saiu da presença de Deus? Hoje à tarde eu estava tentando imaginar isso. Quando ele viu tudo que ele perdeu, e se tornou para ele irrecuperável, ele deve ter saído. Que burro que eu sou! Cabisbaixo, desesperado, acho que xingando Eva também. Tu viu só o que tu me aprontou? Maldita! Há pouco era milhares de amores, tudo lindo. E agora o que vai ser o nosso futuro, desgraçada? Ah, claro que vai ser isso. E ela deve ter dito umas coisas, que mulher braba, vocês sabem como é que é, né? Adão vai embora com tudo perdido. Mas Deus não desistiu. Deus não desistiu. Se alguém aqui está na condição do Adão, do Adão pós-desastre, pós-queda, do Adão rabugento, briguento, da Eva murmuradora, sem a presença de Deus, eu estou te propondo a coisa mais importante da tua vida, é te voltar para o Senhor, e dizer: Deus, comece a construção da tua imagem. Ontem eu falei no seminário, sabe por que que Deus proíbe imagens? Por que que Deus não tolera, não aceita que se faça imagens para cultuar algum objeto? Porque você é a imagem. Não é para fazer imagem de gesso, porque Deus foi o único que fez imagem. Imagens humanas. E se você deixa de ser imagem de Deus, começa a ter aquela natureza má. Se você veio aqui hoje à noite, e Deus está te convencendo, eu digo a palavra, a boca é minha, mas a palavra é de Deus. E Deus está te convencendo que você está sem a imagem dEle. Ou você já estava no processo, Deus vinha construindo e vocês, por um defeito seu, você fez a obra de Deus parar. Ou você mesmo tem a imagem, até vem andando, mas está num processo tão lento que não se vê mudança nenhuma. Bom, eu mencionei três situações rapidamente. Se a obra parou, ou se nem começou, Deus quer começar hoje à noite a fazer isso. Eu conversei com uma pessoa outro dia, que trabalha nessas empresas que fazem estradas, e por causa das corrupções de Brasília, as obras aqui pararam. Alguém pecou lá, e nós todos sofremos o atraso dessas estradas que estão fazendo aí. Adão pecou lá, e você sofreu o pênalti. Alguém está atrasando as construções aqui. Corrupção é uma imagem distorcida de Deus. Frieza espiritual. Vamos parar com esse tipo de coisa e começar outra obra. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. Fique na presença do Senhor. Por que Deus não desiste? Porque Ele não muda de propósito. Ele quer colocar a imagem dEle, formá-la dentro de ti. O apóstolo Paulo falou isso de uma maneira diferente, que ele disse que ele tinha dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Se você nunca entregou a vida para Jesus, faça isso agora. Mais importante do que tudo na vida, mas tudo mesmo, é dizer: Senhor, começa a obra. Uma imagem que circulou o mundo há uns anos atrás, foi aquela imagem quando caiu, foi deposto o ditador Saddam Hussein. Muitos de vocês viram isso na televisão. Derrubaram a imagem dele lá no Iraque. Se tem uma construção do diabo no teu coração, pede para Deus: derruba, Senhor. Você tem fé e coragem para pedir isso? Pede, então fala com ele. Derruba, Senhor. Agora eu estou vendo que tem algo ruim. É uma construção maligna que tem que ser derrubada. Pede para Deus. Ainda que você diga: eu não consigo. É, você não consegue mesmo. Por isso nós estamos pedindo para Deus. Peça, derruba, Senhor. Mas a fé não é só derrubar. A fé também é construir. Podes pedir a Deus: construa agora, Senhor, a tua imagem. Podes pedir ao Senhor: forma Cristo em mim, Senhor. Porque afinal, esse é o propósito da existência do ser humano. Forma Cristo em mim. Se você nunca fez isso, ou se o processo parou devido a uma falha sua, a uma corrupção interna no seu coração, então diga: Senhor, retome as obras. Você pode dizer isso para Deus? Retome as obras, Senhor. E Ele vai fazê-lo. Ah, vai fazê-lo. Se você está entre essas duas pessoas que eu falei, esses dois grupos, que a obra vai começar hoje ou vai ser retomada pelo Senhor hoje. Se você está entre esses dois, eu te peço, levante a sua mão, vou fazer uma oração por ti, daqui onde estou. É você e Deus. Não endureça seu coração, não feche seu coração para Deus. Começa ou retoma a obra, Senhor. Diga: Senhor, foi comigo que o Senhor falou nesta noite. Levante a sua mão. Pode ser: mas pastor, minha mão está pesada. Levanta a mão. Não é para mim, é para Deus que você está fazendo isso. Ah, mas eu não preciso levantar. Eu estou só te convidando. É um gesto público. Pai, em nome de Jesus, restaura a tua imagem na vida daqueles que por um motivo ou outro a tua imagem tem sido desfeita, ou está muito nebulosa, não se enxerga direito. restaura a tua imagem. Naqueles também, Deus, que hoje estão dizendo: Senhor, eu derrubo a imagem ruim e abro meu coração para que o Senhor comece a construir Cristo em mim. Faz isso, Senhor. Naqueles, ó Deus, que por um motivo ou outro também interromperam a tua obra, Senhor. Se aquele coração agora está se abrindo a ti, eu te peço, retome, Senhor, retome a obra. Tudo que o Senhor quer é retomar a obra. Ah, mas Deus não gosta. Mas Deus, o que Ele mais quer é retomar a obra. Quem faz a obra parar é o maligno. Mas Jesus, Ele veio para esse momento. Pode ser que você é um cristão nominal, mas não é um cristão de fato. Cristãos de fato são parecidos com Jesus. O apóstolo Paulo disse aos Colossenses: se revistam do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. Te reveste, bota uma outra roupa, agora a roupa de Cristo, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que te criou. Se alguém te perguntar: você tem imagem? Tenho. Aonde está a tua imagem? Qual a parede? Em qual a estante? Não, aí não tenho. Eu tenho uma imagem aqui dentro. É a imagem do meu Deus, que sou eu próprio. Só nesse sentido. Amém, irmãos? Olha para mim. Deus falou contigo nesta noite? Falou? Deus falou com vocês aí em cima? Deus falou com vocês aqui embaixo? Há uma obra de Deus. A imagem diz aqui que se refaz. Tudo que tem que ser refeito é porque estava ruim, tem que desmanchar e fazer de novo. O próprio apóstolo Paulo nos fala isso. Hoje à tarde, eu passei a tarde sozinho no meu escritório. E lá pelas tantas, estudando essa palavra, eu perguntei a Deus: por que, Senhor, que o Senhor não desiste do ser humano? É tanta coisa horrível no mundo. E quando eu perguntei a Deus, veio a resposta nitidamente e comecei a chorar. E Deus me disse: eu não desisto, porque o meu propósito não muda. Eu escrevi isso aqui, tudo que eu falei está quase tudo escrito. Mas essa experiência que eu tive com Deus à tarde, eu queria também contar ela, mais do que escrevê-la. Por que o Senhor não desiste? Afinal, a imagem estava perdida, e a imagem do outro se levantando. Porque o mesmo propósito que Deus teve, aquela conversa com o Espírito Santo e com Jesus lá no céu, aquela conversa continua de pé. Eu não mudo. Por isso que eu estou dizendo: Deus não desistiu de ti. Deus não desistiu. Essa imagem que está sendo feita dentro de ti é a imagem de Deus. Se alguém nos visita, eu vi, tinha visitantes hoje, né? Assim é a nossa igreja. Eu não vou também desistir. Porque eu creio no Evangelho, eu creio no poder de Deus, que transforma cada um de nós, apesar dos nossos defeitos. A imagem do outro, que eu não quero nem citar o nome, vai diminuindo. E a de Jesus vai crescendo. Essa é a igreja que eu quero te propor. Amém, irmãos? Eu sei que o Senhor está aqui, está tão bom o ambiente. Está tão bom o ambiente. Precisa desligar? Pode desligar. Fica à vontade, irmão. Sabe por que que a gente deve evangelizar? Ah, porque é uma ordem da Bíblia. Não, tem um motivo muito maior. Além de ser uma ordem, é para levar a reconstrução da imagem de Deus nas pessoas. Quando você entende isso, não vai ser mais uma obrigação. Vai ser uma alegria dizer para as pessoas: deixa Deus reconstruir. Deixa o algo perdido voltar para o seu coração.